Rodeo. Para o rodeo. Para o rodeo da porteira, para o rodeo do fevereiro. Thank you. down, tô perto, tô lendo no Twitter. Ele Twitter, no Twitter, no Twitter, também não entendeu. Thank you.